Ei, ei, ei. De onde você estiver neste momento, aumente o volume. Entre no clima. Deixa a vibe te levar. Diretamente das ruas de Foz com vocês. A sintonia da rima me inspira as batidas nos fones. Na rua eu vejo, agradeço, o passado é poder. Mas se perder o foco, olho pra frente. Por lazer eu piro, rimo, giro na roda de break. Por onde eu passo, eu respeito e faço a minha parte. Falo pra todo mundo ouvir. Quem tem ouvidos, ouça no compasso da batida. Melodia, rima, afronta com certeza. Sem agredir a natureza, a palavra alimenta. Mas com pão, com manteiga, agito o baile, pego o mic. Levo alimento pras orelhas sem maconha. Minha pira vem de outras fontes, te dá vida e abundância. Contrário do mundo podre, cê não tá entendendo. Muita calma, rapá. Abra a mente e o coração pra poder desfrutar. Passar pro lado de cá e vem com nós caminhar. Que nós tá indo pra lá e nós não quer te deixar. Cê dá de testa com a vida e a vida te testa. Cê tá correndo a morte, mas um dia ela te pega. Tem que tá preparado, tamo aqui de passar. Cê já pensou nisso, mano? Você quem sabe, brinde pra nós, os guerreiros que não se entrega. A vida é transformar na rocha que a areia é queda. Enquanto o sol tá por aqui, a lua tá pra lá. Brindar com água, guaraná e um café pra despertar. Não vai, venda quebrada do trampo, do treino pra casa. Os vendedores, polícias, os manas, mina, criançado. Que veja incrível como tá esse mundão. Dei a seta, fiz a conversão e tô na contramão. É nós que tá e vai ficar um salva rapa que torceu na resistência e meias delta nós. Sobreviveu várias barreiras, tentou me prender, mas vou chegar. Perseverar pra esse som até a te chegar. Mudar o clima, rapá, venha com nós, demorou. Curtindo a festa, nós nativa daquele jeito. Sem preconceito, com seus panos, com seu jeito. Seu cabelo, raça e cor, somos iguais perante ao rei, sem exceção. Me diga a mim como está, de tatuagem, perseu, dread. Moicano, arrasta, fara e não esconde o tom. Então vamos multiplicar. De coração, a rima pulsa no compasso, essas merda. Dançando break em vários chão, vários lugar. Vamos lustrar, gastar o tênis. Brindar com água, guaraná. Na rua, na pista, na baixada dos skatistas. Tênis full shape trinca, mas na face é só alegria. Pra não perder o costume, alguém tem que levar um tom. Faz parte da evolução, várias manobras executando. Quem é, se diverte no treino, a camisa soa. Os mano, curti de boa, sem treta, não tamo à toa. Curtindo, trocando ideia, relembrando algumas fitas. Valeu a experiência. Um salve pros guerreiros que resiste, veste a camisa, mesmo na zica. Atropela, passa por cima, torta nem liga pra esses pela, deixa pra lá. É nós por nós, vamos nos corre, plantar e regar. Quem tá comigo, eu sei, considero meus parça. Dou valor à amizade que supera e não passa por cima. Diante de qualquer cena, com nós não tem problema. Damos um jeito nessa bagagem. A vida é um freestyle, criatividade. Seguindo o ritmo, no nosso estilo. Várias vertentes musicais eu cresci ouvindo. E foram poucas que eu continuei curtindo. Graças a Deus me colocou nesse caminho. É rap de qualidade, é o nosso combustível. Desde menino, o rap é o hino. E é por esse caminho que continuo seguindo. Pelo trajeto eu vi vários parceiros parar. O incentivo é escasso, malandro tem que gostar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aprendizado nunca para, demorou pra se envolver.